Papa Lima, Convista Hotel B? 01. Ciente, Mike Papa Lima, para acionamento táxi, torre 1 noite, decimal 6, bom dia. Copiado 08, boa do livre, acionar, chame táxi, só Salvador, Rosário 62, São Paulo de Grande. Hoje eu estou para a Brasília. Oceaner 6225, chamou para cópia? A fila está pronta, cópia Brasília 6225. Oceaner 6225 para Brasília, autorizado, nível 320. Decolagem da pistão na zero, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, Albo, Nizza. Após Nizza, Puido, Aperuísque 1-0, Formosa e direto Brasília. Controle Salvador 1-19-8, Torre 1-8-6, aciona 5425, Xaner 6225. Autorizado 320. O problema da 1-0 com curva à esquerda, na saída Momo, Albo, após o apoio do 1-0, Formosa, direto Brasília. Após a colagem, vai chamar controle 1-1-9-8, a torre operando 118.5, transponto, né, 5-4-2-5, Xaner 6-2-2-5. Pronto, cópia. 1435 para Ilhéus, nível 240 autorizado, decola da pista no zero com primeira curva direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-16. Aciona 5412, gol 1435. Afirmativo, gol 1435, chame pronto para o pushback saneamento. Paulo Salvador, um bom dia, o Xaner 6200. O Xaner 6200, táxi Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, 04, obrigado. Ok, o Alfa Victor Juliette, ciente, frequência livre, estacionar. Confirma o controle. Torre Salvador, Índia, November Alfa, na final da 1-7. November Alpha está livre o pouso, 1-7, vento 160 graus, 1-0-9, 160 com 10. Índia November Alpha, livre o pouso, 1-7. 2-9-8, toma desvio à direita, proa 0-6, por 10 milhas de deformação. Gente, após Mare, 4-2-9-8. Passarelo 2223, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Olá, autorizado, tinha um estacionamento ou no 435. Ok, Papa Lima, tem condições de acabar da presente, comprou a sua sem interferir com o eixo da 1735? Afirmativo, decolagem então com Pua Sul, sem interferir com o eixo da 1735, eu tenho um Charlie 150 na final da 17. Chamo fora do solo, Mike Papa Lima, 110 graus, 102. Guardião 05? Decolado 149, chame o controle em 119.8, Mike Papa Lima. 19.8, está egresso. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, 500 pés, corredor Axé, reporta para da barra. Chama na barra, Lima. Controle web 826, aqui você tem 26, vai ligar com a barra. 7 após Mari, web 526. Fox Alfa Azul, ciente livre táxi, até o ponto de espera do nosso sede, até o ponto de espera da interseção Papá, chama para o ingresso, Fox Alfa Azul. Primeiro Alfa Solo 50, backtrack, táxi até o parte 4, na minha escuta. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste no 015, bom dia. Parte de Alfa Azul. Controle azul 4298 desvio projeto. 7-4298-0050 algum controle de velocidade? Azul 4298 mantendo 250 mais. A critério do comandante. Exato. Positivo, frequência ali para coordenação, bom voo. Seria melhor, né, se eu já decolava com curva à esquerda, sem cruzar aqui o campo. Condições? Ok, então taxi até o ponto, até a cabeceira 35, chame para a decolagem. Isso, afirmativo. Aí à direita agora aí pela pista. Mike, Eco Delta, ideal descida? Mil pés, Mike, Eco Delta. Continuando para 500, 500 pés, Mike Eco Delta. Uno 435, táxi via Pátio, Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste no 015, bom dia. Confirmando, o tráfego chamou? Eu vou 1923. Pronto para qual? Pegou 1923. 923 para Guarulhos, nível 360, autorizado via Aperuísque 50. Decolagem pistão no zero com primeira curva à direita. Saída da El Leda, transição Bidev. Controle Salvador 1, 19, decimal 8. Torre 1, 18, decimal 6. Aciona 54, 11, 1923. 360 para Guarulhos. Após decolagem, decola da pistão no zero, após decolagem, curva à direita, pela tropa zero, da El, entra, El, controle 198, controle 158, transponder 4119. 1923, confirmando a transição para a aerovia Peru 50, será Bidev, Bravo Índia, Delta, Eco, Victor. Transição Bidev, o 1923. Correto, chama para o pushback de saneamento, gol 9923. Chamar para o pushback de saneamento, 9923. Tô 435 ali, mantém. pés, livre LS, reposto estabilizado. 2000 pés, livre LS, reposto estável, azul 4298. O Edson 826, cruza o 090 para o 060, pode prosseguir a descida. Positivo, 3000 pés, QNH no 0 no 5. 3000 pés no 0 no 5, Edson 826. Controle Salvador, muito bom dia, passageiro do 2223, saindo agora. 2223, contato da decolagem, sobe ao 260, saída Goleval, após direto conquista. 260, Goleval, após DCT, 2223. Controle Salvador, Papá Romeu Fox, Trote Alfa Zulu, decolou da 35, saída Momo. 10 Papá Romeu Fox, Alfa Zulu, sobe ao nível 220, Momo Alba, após direto barreiras. Momo Alfa, barreira, Zulu subindo para o 220. São 3663, autorizado, chama para o táxi. Sete Mike pro Delta, repórter através de Pitua Sul. Ativo Torre 118-6. Mike Eco Delta, ciente, prossiga em reporte e se espera visual no vertical do farol de Itapuã, com curvas pela direita, Mike Eco Delta. Foram 435 decolado aos 5.6, chão 19.8. Agora 098 no 435. Vivo livre frequência para coordenação. Controle Salvador, bom dia, voo no 435. Voo no 435. Contato da decolagem subindo ao nível 240, saída da El Leda. 240 da El Leda, no 435. Azul 4298 estabilizado, exército bem. 7-4-2-9-8-2-7-18-6, bom pouso. 2-8-6, grato, bom dia, sou 4-2-9. Boa noite, bom dia, puxa minha 6311. Bom dia, 6311, nasceu em identificação, desce ao 040, chegada bom. 040, chegada bom, 6311. Salvador, autoriza para o Itadael, para o gol no 435. Autorizado, Lida, 1-435. Leda, no 435. Web 582000, autorizado 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado. 2 mil pés, libera essa, chama estabilizado, vai para 5.2.3. João, com o Embraer 190 da Azul na final da 10. São Mike, que deu? Salvador, bom dia, Azul 4298, estabilizado, libera 6.3, 6 milhas na final. 4298, sim, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Azul 4298. É o Azul 4298, tá escutando? Afirmativo. Check 3. Baixou e travou, 4 milhas na final. Azul 4298. Visual, livre pouso, 1-0, vento de 120 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 1-0, Azul 4298. Muito bom dia, CNE 6312, pra Júlia, 39025. 5 milhas do DME Salvador. 7 Romeu Fox Alfa Zulu, 220. 220 Zulu. 0. Chamado Puka. Afirmo. Sol lotando 6663 para o tanque. 1-5-6 moda, autonomia 4 horas, acelerando galeão. Ciente, o TAN 3663 está se à direita, via Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6 e o ajuste é 1015. 1015 agora, está aqui via Índia, se lançou a 18-6, ponto de espera, 3663. Comandora, assinar 6225 para pushback e acionamento no gate. Ciente, assinar 6225. Após a aeronave da TAN deixar o pátio no setor, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi. Ao cuidado com o estacionamento, ao poder na VAP, usar o pátio para a RPM, a torre do Sul Flamengo. Salve, 2221. TAN 3304, pronto, cópia. TAN 3304, Brasília, nível 380 autorizado, via pêndulo 17. Decolagem pistão 1-0, com primeira curva à direita. Saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5435, TAN 3304. TAN 3304 correto, chame pronto para pushback finalmente. Oceanair 6312, pronto, cópia. Pronto, 6312. Oceanair 6312 para Recife, nível 350 autorizado, via Peruís 58. Decolagem pistão 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Pulca, transição Aracaju. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5427, Oceanair 6312. Autorizado Recife, nível de voo 350, devia pelo 58. Decolada 1-0, curva esquerda na PUC Aracaju. 198 controle, 18.6 a sua, 5427 transponde, SNR 6312. SNR 6312 correto, chame pronto para pushback sanamente. Camará 6312, pushback sanamente. Salvador, bom dia, Azul 4298, livrando a X-Bot. Azul 4298, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, o 208, 4298. 35221, pronto, cópia. 35221, Vitória da Conquista, nível 200 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída Gole, Eval, após Eval, direto Conquista. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 5440, 35221. Autorizado 220 para a Vitória da Conquista. passada 1-0 com direção à direita, saindo do ar normal. Controle 198, torre 1-1. Controle 198, torre 1-1-8-6. Trio 5221, somente confirmando o nível autorizado é o 200. 200, 5221. Correto, sanitário pushback, saneamento, trio 5221. 223, chame o centro Recife, 1260, alternativa 122.8. Pedro 2223, chame Recife, 1260, alterna 128.8. Pushback, estacionamento voo 1923, portão 06. 1923 no 06, podendo que a equipe de solo vai aguardar passagem de Embraer da Azul, a retaguarda, e após iniciar pushback, chame para táxi, 1923. 09, né, entrar em contato com o pessoal de solo, vai reportar com o táxi voo no 9-2. Fala o táxi, 62, 101 a bordo, 4 horas de bagulho, torre 118, decimal 6, ajuste 90 no 5, bom dia. Autorizado de alfa, ponto de espera da 10, torre 18. Agora 1-0-1-0-1-0-1-0-2-2-2. Já 5826, solo 04, direito no 2-1-9. Direita 2-1-9, leve 5826. São 3663, livre decolagem pico no 0, vento no 20 graus, 79. 5826, táxi via Alfa, reporte antes da táxi em Juliette. Da Alfa, da reporte antes da Juliette, o 5826. Agora, 6225, ali mantém. Salvador, bom dia, TAM 3859, frente da Juliette, no 07, 360 para Curitiba. 3859, tem autorizado 380, copia? Copia. TAM 3859 para Curitiba, nível 380 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem pistão no 0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Sagaz. Controle Salvador 1-1-9-8, torre 1-1-8-6, aciona 5433, TAM 3859. Autorizado 380 via Peruísque 58 para Curitiba. Saída da El, curva pela direita. Leda, Sagaz é transição. Controle 1198, transponder 5433, TAM 3859. TAM 3859, correto, chame pronto para pushback e saneamento. Tem pronto. Continue a subida para o 220 e aguarde transferência junto ao centro Recife. Chorar Fui LS, o Channel 6311. 2-18-612, 6311. Ok. Salvador, bom dia, Channel 6311. 5826, tá na Alfa, antes da Juliette. Webjet 5826, ingressa via Juliette para o gate 05. Juliette para o 05, 5826. Alfa Zulu, chame o centro Recife, 1260, alterne 128.8. É 0288, graças. Claro. Bom, senhor informador, bom dia, chame 6225 na bomba. Bom dia, chame 6225, Gilan 320, sai da bomba. 320, vigilância, 6225. Confirma o Guarulho Aeronáutico que chamou anteriormente, controle Salvador. Decola ao 09, chame controle 198, bom voo. O Mike Papa Lima confirmando o tipo da aeronave que se apresentou na notificação do Tafalef. Pé na proa do farol da barra, mais Papa Lima, e reportando o mesmo. Mais Papa Lima confirmando o código transponder. O Mononato 3, a bordo, alterna, galeão, para o carro. Confirme a autonomia? Autonomia 4 horas e 10. 1923, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa. Próximo ao ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0 no 5, bom dia. Graças pela 1, Índia, Alfa, Pátio Uno, pela Índia e Alfa. Torre 1-8-6, igual a gente, momento 1-0 no 5, bom no 923. Romeu 44, Romeu Oscar Bravo. O Romeu Oscar Bravo atende para outro helicóptero, o Michael Palima, na travessia de Abaí de Todos os Santos, também é o Romeu 44, a 500 pés. Michael Palima, informa o tráfego procedente de Santo Antônio de Jesus, com destino ao Costa Azul, na sua cidade da Abaí de Todos os Santos, o Romeu 44, a 500 pés. É o Fox Lima, confirme o pátio de estacionamento? Tá, Romeu, Romeu Fox Lima, para Barra Grande, autorizado 500 pés, linha do litoral, decolo da pista 17, curva direita. Controle Salvador 1-19, decimal 8, torre 1-8-6, aciona o 0176, transponder, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Fox Lima, confirma o TLB? 1-2, chame, chame agora só no 219. 219, ok. Solo, bom dia, o Chanel 6311. O Chanel 6311, táxi via Alfa e Índia para o gate 01. Alfa e Índia para o 01, positivo. 1-3-3-2-5. 1-3-3-1-3-3-2-5. 1-3-3, a linha decola pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 11-9. Linha decolar 1-0, 1-9-3-3.